História 1. O Diário de um Pudim Famoso. Certo dia, o famoso Pudim de Mel resolveu visitar a cidade de Paris. Ao circular pela cidade, viu um enorme cartaz onde se podia ler Uma viagem pela Europa. Os países em destaque eram a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e Portugal. Mas o Pudim tinha um pequeno problema. Não sabia por onde começar. Pensou, até que decidiu iniciar a viagem por Portugal. Chegou a este belo país, aterrando no aeroporto de Lisboa. Depois de recolher as malas, apanhou um táxi, daqueles bem antigos, e rumou até Aveiro. Ao chegar a esta cidade, ficou de boca aberta com a sua beleza. Quando circulava pelas ruas estreitas do bairro da Beira-Mar, apareceu-lhe no virar de uma esquina, junto à Praça do Peixe, uma criatura chamada Gato Miau. Era um animal de pelo branquinho, muito esperto e inteligente. O Pudim de Mel convidou-o de imediato a viajar com ele por Portugal. E, depois de conhecerem todos os cantos desta cidade, lá partiram os dois à descoberta deste maravilhoso país. Visitaram Viana do Castelo, o Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa, Évora e Faro. Nesta última cidade passaram uns dias muito especiais. Visitaram várias praias, o aeroporto e a parte antiga da cidade. Após estas aventuras, rumaram ao aeroporto de Faro e, passadas 2 horas, aterraram no aeroporto de Dortmund, na Alemanha. Aqui se instalaram e conheceram um cão chamado Doguito. Era um animal muito forte e corpulento. Após visitarem várias cidades da Alemanha, rumaram de avião até Itália. Aterraram no aeroporto de Roma e encontraram um pássaro chamado Dodi. Era, sem sombra de dúvidas, o maior pássaro do mundo. Este deu-lhes as boas-vindas e partiram à descoberta de Roma, Veneza e Pompeia, a cidade do Vesúvio. E ainda tiveram tempo de visitar a bela ilha de Capri. Após estas visitas, rumaram a Inglaterra, onde, segundo a lenda, morava o Pudim Onela Canela. E é aqui que o Pudim de Mel se apaixona por Onela. Casaram e viveram neste lindo país felizes para sempre. O casal de pudins adquiriu uma casa só para eles, uma casota para o Doguito e uma gaiola para o Dodi. Tiveram muitos filhos e por ali se mantiveram por muitos e bons anos. Vitória, vitória, e assim se acaba esta pequena história. História 2. O cão e o menino. Numa determinada aldeia do norte de Portugal, morava um menino que tinha tudo o que necessitava. Apenas tinha um pequeno problema. Tinha nascido diferente dos outros meninos dessa terra. Como não saía de casa e passava a maior parte do dia a jogar PlayStation, a mãe resolveu oferecer-lhe um cão que era também um pouco diferente dos outros. Não tinha uma patinha. Soltou o cão precisamente no local onde o Ricardo jogava sem retirar os olhos do dito aparelho. O cão, vendo o menino, dirigiu-se a ele e tentou por diversas vezes que o Ricardo fosse para o exterior brincar com ele. Mas o Ricardo estava pouco interessado. Após insistir imensas vezes, o menino repara na deficiência do animal e passa-lhe qualquer coisa pela cabeça. Como tinha também um pequeno problema na sua perna direita, resolve ir ter com o cachorro ao pátio. Aí, e por uns minutos, observaram-se mutuamente. Foi o suficiente para criarem de imediato uma enorme amizade que durou para sempre. O engraçado da questão é que este episódio serviu de pretexto para fazerem imensos amigos que, em noites estreladas, se juntavam no largo do jardim a contá-las. E assim, esta história nos aconselha que mais vale ter amigos que inimigos. História 3. Uma aventura no monte. Morava uma família numa aldeia da Serra do Marão que era constituída pelos pais e pelos seus 2 filhos. Certo dia resolveram passear pelo campo e subir ao monte. Os pais, à frente, iniciam a caminhada. Ainda não tinham percorrido 1 quilómetro, aparece-lhes uma cobra pela frente. A mãe nem hesita, com um pau afasta o bicho. O pai, que entretanto se afastara, chega ao cume do monte e aí espera pelos restantes membros da família. Espera e desespera. Entretanto chega a esposa, mas dos filhos nada. Assustam-se muito e correm por todo o lado a ver se os acham. Encontram-nos numa gruta. Calmamente, procuram a razão da entrada nessa gruta. A Joana, que é uma mulher desenrascada, afirma que o seu grande sonho era ser exploradora de grutas, onde, segundo lhe contava a bisavó, se encontravam morcegos do tamanho dela. Depois de conversarem sobre os inconvenientes de tal separação, resolveram, em reunião de família, explorar a referida gruta. E não é que encontraram mesmo os referidos morcegos? Só que os mesmos encontram-se em hibernação. Resolveram deixá-los dormir e regressar ali em junho com a trupe dos amigos dos filhos. Passados alguns meses, regressaram à referida gruta. Qual não foi o seu espanto que morcegos nem vê-los? E a explicação veio de imediato do sábio dos montes, que por ali vagueava. Andam, disse ele, naqueles lameiros que vemos ao fundo da aldeia, e que aí encontram imensos artrópodes, tais como escorpiões, aranhas, moscas, lacraias, piolhos de cobra, camarões e abelhas, entre inúmeros animais esquisitos. Tal foi o medo que nem ouviram tudo. Fugiram a 7 pés e só foram vistos na rua passados uns dias, tal foi o susto. E assim foi esta história. História 4. O coelhote que ficou sem rabote. Como faltasse comida a uma família de coelhos, resolveu esta partir para o monte à procura da dita comida. Numa curva bem apertada, encontra uma tabuleta que dizia "Proibido entrar". Vem um enorme cão da Serra da Estrela no interior da quinta, que dorme uma bela soneca. Ressonava de tal forma que assustou todos os presentes. Nem é tarde nem é cedo, diz o mais pequenote. E, em reunião familiar, estudam a melhor forma de arranjar por ali umas couvitas tenrinhas, antes que algum membro desmaie, tal era a larica. E se fôssemos àquela horta, que vos parece? Perguntou o pai coelho. Excelente ideia, disse o coelhote. Temos que planear bem a forma de entrar. É que a quinta tem arame farpada toda à volta, afirmou a mãe coelha. A prima coelha disse, eu concordo com o vosso pai. E o primo coelho? A mim parece uma aventura muito perigosa. Ainda vamos todos parar à prisão. Mas como é que conseguimos entrar e sair silenciosamente? Perguntou a avó coelha. O tio coelho respondeu, bem, se calhar o melhor é ir a casa e trazer o meu drone. Sabe uma coisa? Disse o avô coelho. O melhor é seguir os conselhos da minha amiga, a astuta raposa. E disse o pai coelho, diz. Escava-se um túnel à toupeira e já está, disse o avô coelho. Bora lá, coelhote, ou tens medo? Perguntou o pai coelho. A tremer como varas verdes, lá escavaram o referido túnel e um a um entraram todos. Entretanto, o Bobby dormia que nem um morcego em dia de inverno. E diz o avô coelho, despachem-se. Levem uma pequena couve cada um e não estraguem nada. Amanhã eu próprio passarei por aqui a pagar os estragos. Faltava só o pai coelho entrar no túnel. Eis senão quando o enorme e corpulente cão da serra acorda e... Zaz! Zaz! De uma dentada corta o rabo ao pai coelho. Este, apavorado, foge a 7 pés. Enfia-se no túnel e, pelos vistos, foi tal o pavor que ainda hoje deve estar por lá. A não ser que se tenha enganado na galeria do túnel e tenha ido parar à sala das toupeiras. A ter parado aí, nem ossos se aproveitaram. Mas quem é que te mandou invadir a propriedade alheia? Fim da história, fica na memória. Escola Básica de Santiago, 3º ano, turma A.